paz do Senhor. Você acredita que seria certo e correto se alguém dissesse que ia fazer uma faxina na tua casa e limpasse só um ou dois cômodos e dissesse que a casa estava limpa? Eu acredito que você não aceitaria isso. Agora, Jesus mora em nós e o Espírito Santo é que faz a faxina na casa. Ele não faz uma faxina parcial, ele faz uma faxina total. Estar cheio do Espírito é deixar ele limpar toda a casa. O Espírito de sabedoria limpa o coração. O Espírito de inteligência limpa a boca. O de conhecimento limpa os olhos. O Espírito do temor limpa o ouvido. O Espírito do Senhor a nossa mente. O Espírito de fortaleza a nossa mão. E o Espírito de conselho os nossos pés. Peça para o Senhor fazer uma faxina na tua vida hoje. Você vai ver como Jesus vai se sentir bem melhor dentro da casa dele. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.